Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou Fábio Rodrigues e estou aqui com a minha tripulação... Jonathan. Eduardo. Rafael. Muito bem, piratas. E hoje nós estamos aqui reunidos com toda a tripulação para conversar um pouco sobre virtualização. A gente vai passar um pouquinho pela história, pelos conceitos e depois falar um pouco das tecnologias, desta maravilhosa tecnologia. Mas... vamos começar o nosso papo. O Rafael vai falar um pouco pra gente sobre como foi a dieta dele de batata doce e frango, também conhecida como dieta do monstro. Vem, monstro! Vem, monstro! A dieta do primeiro dia. Isso. O único dia. Pera aí, é o único dia. Eu fiz uma refeição de batata doce e frango, passei mal e abandonei. Você tá feliz agora? Era isso? Pra comemorar, a gente foi comer bacon. Ah não, foi só cheeseburger com cebola. Então, você fez essa dieta e perdeu o quê? Uma refeição? Sim. Perdeu um dia. Não, um dia não, uma refeição, pô. Não virou monstro. Eu, ao invés da dieta da batata doce e frango, eu vou fazer da batata frita e bacon. Vamos ver se dá certo. Depende, é pra engordar? É pra ficar monstro, não falou como. Monstro. Ficar gordo. Salada não leva nada, salada não leva nada. É, eu sempre li que, assim, a ideia de virtualizar aplicativos e hardware e tudo veio exatamente do fato de o tempo ocioso de processador nos servidores acabar sendo muito alto. Então, uma ideia de você aproveitar melhor o processamento dos servidores era conseguir trazer mais coisas para eles sem influenciar no funcionamento do hardware em si, né? É, mas isso é alguma coisa já mais atual, né? Depende. Se você pensar em termos de... utilizar esse parte que está ociosa do processador, né, recurso ocioso ali, já é mais atual. Porque, se for pensar, antigamente vocês tinham muito mais arquiteturas diferentes, né, dependendo de várias aí aplicações e tal. Aí algumas arquiteturas, né, tinham algumas peculiaridades e tal. Como, por exemplo, os videogames, né, um Atari, um Nintendo 8-bits ali, você não tinha recursos, né, computacional ali suficiente e tal, de forma que você conseguisse, por exemplo, testar um jogo e ter o ambiente de desenvolvimento completo ali, né? Então, era necessário que tivesse um outro computador, né, que tivesse muito mais recurso para rodar o jogo em si e... ter ali ferramenta para fazer debug e tal. Então, às vezes, né, então tinha aplicativos embarcados e tal, com uma arquitetura específica, né, hardware genérico ali, que é muito mais fácil, né, você fazer um software do que fazer um firmware, e muito mais fácil fazer um firmware do que fazer um hardware, né, então o pessoal acabava usando hardware genérico, né, às vezes arquiteturas diferentes, né, para alguns processos, e aí... só que não tinha um ambiente de desenvolvimento completo, né? Então tinha que fazer tinha que montar algum esquema para conseguir fazer desenvolver isso num outro lugar, né? Que fosse mais fácil, né? Que tivesse condições, né, de ter recursos para fazer um debug e depois conseguir rodar o software, né? Então a primeira ideia, né, de virtualização foi pegar, escrever um programa, né, que o processador ele simplesmente pega um arquivo, né, joga para memória, começa a ler instruções desse arquivo, né, que é o programa, né, binário, lê as instruções que já estão lá, né, pré-compiladas e tal, e vai executando. Primeira ideia, né, de virtualização, né, que é virtualização por software ou emulação, também pode se considerar assim, que é pegar esse binário de outra arquitetura e ter um programa que lê esse binário simulando a software, né, simulando aquele outro ambiente. Então tu vai ter, por exemplo, a mesma quantidade de registradores, conjuntos de instruções semelhantes, tá? E aí assim, por exemplo, você conseguir desenvolver num computador que tivesse mais recurso, montar um jogo de Atari, Nintendo 8-bits e tal. Na verdade, era um sistema para simular a instrução, né, de uma outra arquitetura na arquitetura que você está trabalhando. Sim, é um programa, ele lê código binário e o programa ele simula, o programa ele reage como se fosse um outro processador, só que executando essas instruções, meio convertendo essas instruções para a arquitetura atual para conseguir rodar no, nessa plataforma. O programa que a gente tem hoje, né, maior para virtualização que faz isso é o QEMU, né, que roda e suporta várias arquiteturas, né, diferente dos outros programas que normalmente são x86 ou 64-bits, né. O QEMU ele consegue suportar uma gama um pouco maior de arquiteturas, justamente pelo fato dele ser virtualização por software em si, né? Então, por exemplo, consegue pegar uma imagem de um Raspberry, que é processador ARM, e rodar isso em cima de um processador Intel. Porque na época era mais a necessidade, a gente tinha mais arquiteturas do que a gente tem hoje, né? Hoje, praticamente, a gente tem poucos aparelhos que rodam com outra arquitetura. Claro que tem os ARM, celulares, né? A gente tem um computador, né, que é x86 ou AMD64, né? Isso. Temos celulares que normalmente são ARM, menos os da Motorola. Os da Motorola eu sei que não é, mas eu não sei exato qual que é a arquitetura. E os equipamentos de redes mais simples, né, tipo Access Point, Modem, normalmente é MIPS. É, não, mas na verdade realmente simplificou. Porque, por exemplo, você pega os consoles hoje, eles são x86. Sim. Enquanto na época você tinha um 16-bits com uma arquitetura, um concorrente com outra arquitetura completamente diferente. Exatamente. Né? Ainda tem bastante, mas não é tanto quanto na época, né? É, a gente tinha processador PowerPC, que hoje em dia é um negócio muito específico, né? É, se tu olhar o PlayStation 3, o processador, né, principal veio do PowerPC, né? O Cell, né? Sim. O núcleo principal do Cell que controla, né, tal, veio de um projeto, né, do PowerPC, que era as arquiteturas dos Macs, né, antigas. E tanto que eu já vi um vídeo no YouTube, naquelas versões de PlayStation 3 que tu ainda conseguia rodar um Linux, né, tinha o cara lá com o PlayStation 3 rodando Linux. O cara pegou o QEMU e dentro do QEMU, né, que é uma arquitetura ali do PlayStation 3 PowerPC, o cara emulou o Windows XP. Tudo bem que levou lá, agora não me lembro se foi meia hora ou uma hora pra dar boot naquela coisa, mas funciona. E aí dentro do Windows XP ele roda o emulador de Play 2, olha que show. Não, ele roda o emulador de, sei lá, Super Nintendo, que daí roda o Mario, que daí ele pega a versão anterior. Mario World, que dentro tem o Super Mario 3, né? Isso, daí dentro do Super Mario 3 tem não sei o que, que daí tem... E vai indo. Além da gente ter menos essa variedade de arquiteturas, elas estão bem mais acessíveis que na época, né? Porque tanto que o Linux aquela vez... Quando o Linus Torvalds decidiu iniciar, era por causa que ele não tinha acesso aos computadores que eram capazes de rodar o Unix, e o Minix não tinha tantas instruções para os processadores que eles iam utilizar. Então, tipo, hoje a gente tem muito mais acesso. Um Raspberry Pi, que é um ARM, por exemplo, a gente consegue por muito, muito barato, né? Sem dúvida. O Linus... quase que não chegou a desenvolver o Linux por causa do BSD, que o BSD existia na época, mas não tinha o port ainda para 386, né? Chegou a ser lançado um pouco depois, então o próprio Linux já falou, se ele tivesse demorado um pouco mais para iniciar o projeto do Linux, provavelmente ele não faria. E ele vem de uma época que os homens eram homens de verdade, eles escreviam seus próprios drivers, né, cara? Caralho. Era outro mundo, cara. Os caras programavam basicamente em assembly, né? Hoje programa em linguagem de alto nível e ainda... E reclama. É. E reclama que é foda, né? Pois é. É, não tem que mexer em stack, não tem que mexer em conversão em binário e estão reclamando. Sim. Eu sou uma moça mesmo. Então, acho que assim, falando a grosso modo da virtualização hoje seria você emular diferentes ambientes em um mesmo hardware. Sim. Né? Ou vários hardwares em um ambiente só. Tem, sim, a virtualização por hardware também. Pega lá 500 servidores e monta um sistema só. Assim, mas você não deixa de estar emulando ambientes dentro de um único hardware, sim, né? Dentro de uma única CPU. Sim. Independente ainda... se é por software ou por hardware. Não, ele quis dizer de pegar vários servidores e emular um montar ambiente um só. Ah, tipo, sim. Tipo, um OVIRT da vida faz. Sim, sim. É, ainda sobre virtualização por software, na verdade, eu acredito que seja a virtualização mais usada hoje ainda, porque se você for parar para pensar, tem muita coisa que você faz hoje, né? Basicamente não tem uma pessoa que use um computador hoje sem usar uma máquina virtual. Porque se você for parar para pensar, quem está no Brasil tem uma conta em banco, quem tem conta em banco precisa ter o Java Virtual Machine para acessar o banco. Então é uma máquina virtual. É. É, se você for pensar grosso modo assim, da virtualização na escala de até chegar à virtualização de processo, aí fodeu, aí você tá usando no dia a dia sem saber mesmo, né? Uhum. É, por exemplo, Java tem máquina virtual, Python tem máquina virtual, que são linguagens, né? Não existe, né? Por exemplo, Python, não existe uma arquitetura, né? Um processador ali que rode o bytecode dele. Mas a ideia, né, do bytecode e tal é como se fosse simulando um processador que é o interpretador ali do Python, né, ele tem ali, ele meio que simula as requisições e tal. O pessoal do Java, pessoal que é mais avançado, né, sempre olha ali, tende na parte do bytecode do Java, às vezes, para pegar a parte de performance e tal. Entro nesse nível, né, que se você usar aquelas ferramentas que exibem, né, o bytecode do Java, cara, parece assim um assembly bem... tipo, a ideia, né, de pegar um código em assembly, pegar um código em Java, né, obviamente, né, os níveis, né, dos negócios é diferente, mas aí as ideias de instrução, como as coisas funcionam, cara, extremamente semelhante. É, cara, no fim das contas, o que o processador entende é de um jeito só. Uhum. Então tem que chegar pra ele daquele jeito e acabou. Sim. Se for descer até o baixo nível, ferrou. Uhum. Do Java ainda tem mais um detalhe que, por exemplo, a arquitetura ARM, ela tem conjuntos de instrução para executar códigos nativos do Java. Então não precisa ser exatamente máquina virtual, ela tem alguns processadores ARM, tem os conjuntos de instrução para executar os códigos em Java nativo. Olha, será isso, o caso dos celulares? Talvez por isso a Google optou por Java no Android ou nada a ver? Não, então, é que na verdade assim, o uso do Java nos celulares já é bem anterior ao Android, né? Eu não sei quando que foi colocado esse conjunto de instrução ali, mas os celulares hoje com certeza vão acabar utilizando isso, né? Porque antes de vir o Android e tal, todos os smartphones eles tinham ali o Java ME, né, que é o versão ME, né? Uhum. É a versão reduzida ali, que é para dispositivos mobile, né, que eram os aplicativos, né, que era a única forma de fazer um aplicativo multiplataforma antigamente era via Java. Então. Bom, beleza. E qual seria a principal diferença da virtualização por software e a por hardware? Aí seria basicamente o desempenho mesmo? Não, na verdade tem uns pequenos detalhes, né? Que a virtualização por hardware, né? Também o pessoal chama de paravirtualização, né? Ela pega, em vez de fazer, né, essa virtualização toda via software, né, existe, por exemplo, algumas instruções que executa direto no processador, né? Ele faz a divisão, né, para não pra uma máquina virtual, né, não executar a coisa direto no hospedeiro ali, né, tá host, mas é executar direto. E aí um detalhe, né, dessa tipo de virtualização é que ela pega algumas camadas ali e deixa com que a máquina virtual tenha que tratar isso, né? Então por isso que normalmente para usar esses recursos tem que instalar alguns drivers específicos, principalmente HD e tal. Entendi. quando a gente tá falando em virtualização por hardware, a gente tá falando de hypervisors como o VMware ESXi, o Xen? Então, o VMware, inicialmente, ele era virtualização por software. Aí veio o Xen, que é virtualização por hardware, né? Que essa virtualização por hardware destruiu a ideia de pegar do pessoal, né? Ah, eu tenho um computador antigo aqui, eu posso virtualizar e vou colocar os computadores lá. A virtualização por hardware destruiu essa ideia do pessoal, porque eles tinham que ter computadores que suportassem isso, né? Tem que ter instrução no processador, tem alguns detalhes também, acho que na placa-mãe e tal. Então, computadores antigos não tinham essa instrução, o pessoal não podia reutilizar para fazer essa virtualização, né? Mas hoje, existem, né, tipo, algumas instruções que é muito mais rápido fazer via hardware, né? E existem instruções que são mais rápidas de fazer via software. Então, hoje os programas, né, de virtualização, eles meio que fazem uma mescla dos dois, né? Que eles aproveitam melhor dos dois tipos de virtualização. Então, mas hoje o VMware é hardware. Ah, sim. Tem os dois. Tem os dois. Então, essa é a ideia. Algumas instruções ele vai fazer via hardware e algumas ele vai fazer via software. Mas inicialmente ele era via software. Então, eu fiz uma vez O meu trabalho de conclusão, na verdade, ele foi em cima de virtualização, né? De para-virtualização. E o que eu tirei da época como principal diferença? Quando a virtualização ela é via hardware, que a gente está chamando, a gente tem a camada que é o sistema operacional, ele já é o praticamente quem vai fazer a virtualização. Que no caso seria o Xen instalado, ou o VMware SXi, ou o User Mod Linux, que foi o que eu usei na época. E, então a gente tem, quando é via software, a gente tem um software que acaba sendo uma camada a mais entre a instrução do kernel do sistema operacional virtualizado e o processador. Então a gente tem uma camada a mais ali que é o software instalado, e no outro não, acaba fazendo o kernel do sistema virtualizado, acaba fazendo requisição direto para o Xen ou para o VMware que está instalado, e ele já faz a requisição para o hardware, né? Foi mais ou menos isso que eu acabei tirando como lição na época. Eu acredito que é bem isso mesmo também, é a visão que eu tenho. Então, acho que a gente pode sintetizar, só uma coisa, vamos deixar claro para os ouvintes, nosso foco vai acabar sendo um pouco mais virtualização de servidor aqui, tá? Também a gente sabe que existe virtualização de desktop, de vários tipos de ambientes e tudo mais, mas o conceito é o mesmo, é a virtualização. Principalmente acho que quando a gente falar das tecnologias ali, a gente vai acabar estando mais focado em tecnologias de virtualização para servidor, né? Que é o que está mais em alta no mercado atualmente. E acho que a gente pode sintetizar aí como os objetivos da virtualização. Um deles é a melhor utilização do hardware, né? O melhor aproveitamento do hardware. Ele diminui a ela, né? Sei lá que porra de gênero que é a virtualização. Ela é transgênero. É uma frutinha. Só um comentário ali, né, sobre o aproveitar, né, esse tempo ocioso ali, né, do processador. Isso é uma característica bem forte, né, da informática, né, em geral. Se você for olhar, tá fazendo download de alguma coisa, tu vai ocupar, por exemplo, vai usar a rede, por exemplo, para transferir naquele momento específico, né? Depois o resto, por exemplo, quem tem internet em casa DSL paga 10 MB, né? Sei lá, faz link lá da operadora. Você pode fazer download ali até 10 MB. Então, tô assistindo vídeo no YouTube, alguma coisa, tô consumindo lá. Mas boa parte do tempo que você passa conectado, você normalmente não tá trafegando tanta informação, né? Então a rede ela não é utilizada 100%, né? O recurso é utilizado no momento que é necessário e depois ele fica ali disponível, mas o pessoal acaba não usando, né? Rede, processador, memória, isso acaba acontecendo bastante. E a ideia da virtualização na plataforma de computadores que a gente tem hoje surgiu de justamente o fato de ter bastante recurso, né, processador, memória, e que na maioria das vezes você acaba subutilizando, né? Então aí que surgiu essa ideia de realmente utilizar isso para servidores, né? Porque às vezes, dependendo, tu vai ter um consumo maior para processar, sei lá, um relatório e tal, mas depois de processar aquele relatório o consumo vai ser baixo, então pode reutilizar esse tempo ocioso para processar, por exemplo, um relatório de outro sistema, tá, ou disponibilizar outro serviço. Na verdade, com a demanda hoje na nossa TI, com a complexidade, não digo em uma TI pequena, mas em um data center, por exemplo, é inviável ter um servidor físico. Nem só por questão de processamento ou de rede, mas energia até. Imagina tu pegar 500 máquinas que tu tem virtualizar em um Blade e tu colocar 500 máquinas físicas. Então, a nossa demanda hoje em dia não é muito complexa. E a preocupação... questão de data center, né? Tem a questão energética. Tem também, verde. E a questão de espaço físico também, né? A questão de virtualização cai muito em verde, é uma prática. Sim, sem dúvida. Não, refrigeração, cabeamento duplicado que tu tem que ter. Duplicado não, depende de quantas máquinas tu tá virtualizando, né? Mas cada máquina a mais teria que ter 20 cabos a mais. Às vezes é logaritmizado, dependendo de quantas máquinas. São muitas vantagens, né? Nessa questão física. Sem contar o espaço... No espaço que você vai ter, dentro do data center, racks e tal. Sim. O pessoal conseguiu reduzir bastante. Ou seja, é inviável hoje, dependendo do teu ambiente, ter mais. Não virtualizado. Chegou a esse nível de. Não usar nenhum tipo? Não sei, né? Eu não diria tu não virtualizar, mas tu não. Tu ter, por exemplo, um servidor específico para cada aplicação. Sem que realmente justifique, né, o fato dele ser específico, né, para não reutilizar esse resto do recurso, né, que não está sendo utilizado 100%. Sim. Bom, eu acho que outro objetivo que a gente tem é de diminuir um pouco a dependência que você tem de determinados sistemas operacionais. Eu já participei de virtualização de pequenos data centers, que o cara tinha um sisteminha antigo que rodava em Linux. Ele tinha que ter um servidor só para isso. Aí tinha um outro sistema também antigo que rodava só no Windows 2003. Aí ele atualizou o parque dele para 2008 e teve que manter lá um servidorzinho legado de compatibilidade. E com o tempo ele foi migrando essas outras máquinas e diminuiu o parque dele e saiu dessa escravidão de não poder atualizar a máquina, atualizar o sistema, por causa de um sisteminha antigo que não suporta um sistema operacional mais moderno. Então isso aí, cara, é um dos pontos que eu acho mais positivos ali, logo depois da melhora do aproveitamento de hardware. E que às vezes até uma TI pequena consegue tirar proveito da virtualização por conta disso. Sim, a questão também do... questão do disaster recovery, né? Por exemplo, como uma máquina virtual é um arquivo, né? Então também pode simplesmente pegar, fazer backup do arquivo. Ah, deu problema. Exatamente. Pega o arquivo, coloca em outro computador, tá? Não tem mais. Restaura a VM, sim. Sobe a VM ali no outro computador e beleza, tá funcionando. Não é mais aquele, parou o servidor. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Pegar o HD, colocar no outro computador, vou não sei o que, ver questão de driver, não sei o que. Vai copiar a máquina, máquina virtual, já coloca lá no outro e vai. Própria questão de snapshot, de... Eu não sei se alguém de vocês já fez P2V, acho que o Fábio já fez, né? Já, bastante. Cara, chegando na parte específica ali da tecnologia que eu usei, eu vou falar um pouco disso, que é lindo, cara. É lindo. A parte de snapshot, de tu voltar ao ambiente, tu fazer deploy... Facilita muito o backup do ambiente, o restore, tudo, sem dúvida. Outra coisa que eu acho muito legal é que, tipo, às vezes a gente tem um servidor lá com... Sei lá, com 50 serviços rodando. Claro que não 50, mas tem lá rodando e-mail, tem outro rodando... Que roda e-mail, roda web, roda tudo em cima dele. Se você pegar e acabar dividindo por máquinas, eu acredito que você acaba conseguindo administrar melhor esses serviços, sabe? Sim, ter mais servidores. E por exemplo, alguém fez uma atualização no teu web server, você não para tudo. Isso, você não vai parar o e-mail também, para os outros serviços. Além de ser uma falha de segurança for explorada, vai ser explorada lá do e-mail, não do web server também, por exemplo. Sim, para dividir serviços eu também acho que é um dos objetivos bem legais, importantes ali. E essa segmentação, né, do que daí tu consegue fazer entre os serviços, né, isolar eles em máquinas virtuais, é o que o pessoal, na verdade, busca quando faz virtualização, porque tu poderia pegar um computador, né, normal, né, instalar lá o Linux e subir os 50 serviços nele diretamente no Linux ali, sem virtualizar, sem nada, né, mas... Se alguém, por exemplo, se tiver algum serviço, né, e alguém conseguir comprometer esse um serviço, vai conseguir acesso ali aos outros, tá? Pode dar problema. E com a virtualização, consegue segmentar, né, deixar isso isolado. Sem dúvida. Que é a vantagem. O cara explora a falha do DNS e acaba logando no servidor. Daí compromete o e-mail que tá no mesmo servidor, o Apache que tá no mesmo servidor, então... Sim. Putz. É legal esse negócio de separar, eu acho que facilita, né? Sim, então. É, então ali, outros pontos que a gente também marcou para falar como objetivos é facilitar a manutenção e a migração de servidores, né? Você consegue levar ele ali de um nó para outro do teu cluster de virtualização, independente da tecnologia, e você centraliza o teu gerenciamento. Você vai ter um painel lá que você já vai ver como é que tá o processamento, a memória, o espaço em disco de todas as tuas máquinas, cara. É, e por exemplo, hoje assim, você tem um parque que você tem que subir servidores Linux, sempre. Tu vai lá, instala uma vez, faz o básico, cria um snapshot. E depois só sobe. Não quero entrar no, na questão de deploy de DevOps, que eu sei que tem coisa bem mais avançada, tá? Mas comparando com o físico. Sim. É, então, falar um assim, você. Pensando só no básico. Tu tem clonar VM, como né? Como que tu vai fazer? Tu vai lá, vai ter que botar, vai... Assim não, tu faz um snapshot, é o que nem o Fábio falou. Às vezes tu tem virtualizado nas tuas lâminas, queimou uma lâmina, vai ter que trocar o processador. É com um clique tu move todo o teu ambiente para um outro hardware, então... Sim, é aquela coisa, hoje... É muito complicado tu não ter isso num parque de TI, entendeu? Pois é. Acho que a gente, tu não tem mais nem recurso para bancar uma mão de obra e às vezes tu acaba achando que a virtualização vai sair um pouco mais caro, mas na verdade é redução de custo. Tu acaba não tendo mais A longo verba, prazo, ou... sem dúvida, cara. Sim, exato. E olha só, aquela tecnologia que eu usei um tempo, ela fazia o HD virtual da máquina, eu pegava uma imagem como padrão, tipo, peguei lá uma imagem do Debian, e eu subi uma máquina virtual com base naquela imagem. Ele só salvava no meu HD o que eu mudei naquela máquina virtual para padrão, entendeu? Então eu acabava tendo tipo, uma máquina virtual diferente, que eu mudava as coisas, e o HD dela pesava tipo 1,2 mega. Que é ou tu mudou ou que é novo, é um incremental. É. Ela só salvava a diferença. Você usava praticamente um disco diferencial ali. Isso, era um disco diferencial, realmente. É, outra coisa também bastante interessante das máquinas virtual é a alocação dinâmica de disco, né? Que se você for parar a pensar, beleza, eu vou instalar esses serviços aqui. Aí tu vai lá pro teu fornecedor A, ele vai te pedir, sei lá, 500 GB pro instalar serviço. Aí tu vai pro... teu fornecedor B, ele vai te pedir mais 40 GB, tu vai indo, pô, se tu for somar tudo isso, pô, tu vai gastar fortunas num storage para poder fornecer, né, todos esses espaços, mas que na verdade o cara coloca esses tamanhos gigantes aí porque o sistema vai crescer e tal. Mas não quer dizer que ele vai utilizar sempre esse espaço em todo momento, então... E agora, né? Na hora? É, naquele momento. Então tu coloca lá o storage, tu define, né, que o sistema vai poder utilizar até tanto, mas na verdade tu vai ter, sei lá, 50%, 75% só do que é espaço realmente, né? E você pode... Vai crescendo. Você pode ir expandindo, exatamente. Tu não vai alocar todo o teu recurso, tu vai alocar o mínimo... E a demanda que tu for colocando de arquivo, a própria Hypervisor ali vai gerenciar isso, vai aumentando o teu volume. Não, e você pode ir expandindo o teu hardware também, né, conforme vai precisando. Vai adicionando mais discos no teu storage ali, depende já um pouco mais da tecnologia, mas também é possível. E daí, por exemplo, para máquina virtual, depois você não precisa ficar fazendo reparticionamento, né, aumentar também da partição e tal, porque, a princípio, ele sempre teve aquele espaço. Sim. Muito bem, tripulação, vamos à leitura de comentários e e-mails referente ao último episódio sobre certificações Linux. E eu quero abrir essa sessão de comentários dando um recado para o pessoal ali. Não é um recado patrocinado, é só um recado mesmo. É, algumas pessoas reclamaram, avisaram a gente que o feed do iTunes não estava funcionando. O que, que acontece? Como a gente ainda não tinha acertado o feed do iTunes, eu estava subindo os episódios no Podomatic ainda, para ele gerar o feed do iTunes. Só que nós estouramos a banda do Podomatic. Então, mesmo subindo o episódio lá, ele não gerou. Mas a gente está tentando resolver isso em definitivo. Aí, desculpem a gente. Digo que tem até bastante gente que usa ali. É que é bem chato mesmo ajustar o feed do iTunes, mas já está em vias de resolução já. É, mas a versão OGG 100%. 100%, isso aí. Vamos lá, primeiro comentário do Bruno dos Santos de Almeida, sempre comentando ali. Olá pessoal, mais uma vez um ótimo podcast sobre as certificações voltadas para desenvolvimento de software. Da mesma forma que as de Linux, que atestam muitas vezes o conhecimento naquele ecossistema, as de desenvolvimento seguem essa mesma linha. Por exemplo, as certificações voltadas para C Sharp testam o nosso conhecimento sobre como utilizar as classes do framework e por que de utilizar um tipo de lista ao invés de outro. De forma geral, testam os conceitos que envolvem a linguagem. Só para constar, a Microsoft possui muitas certificações voltadas ao desenvolvimento de software, para arquiteturas cliente-servidor, web e mobile, da mesma forma a Oracle com o Java. Isso só é viável, pois temos grandes empresas que ditam o caminho para qual a linguagem vai seguir. Isso já não acontece com PHP, Ruby, Python, pois são linguagens mantidas pela comunidade. Eu acho bem legal a visão dele, pelo jeito ele é mais foco de desenvolvimento. A gente só tem o Dudu nessa área aí. É, o PHP ainda tem a Zend, né, por trás ali. Mas Ruby, Python realmente não tem uma empresa grande, né, se for se fazer uma certificação. Acho que de Python, que eu acho que foi na lista de discussão que eu até acabei vendo, existe uma certificação da Oracle lá, mas tipo, ninguém, não é muito comum tu achar alguém que tenha tirado essa certificação. E aí o pessoal mais falou que a certificação, né? Coloca no GitHub aí, mostra os códigos que já desenvolveu e tá ali. Essa é a sua certificação. É isso aí, concordo. É um diploma de faculdade onde você só usou Pascal no curso inteiro, né? Isso. Que é o famoso programador que programa em Eclipse, aí abre um editor de texto em branco, um editor de texto e dá branco. É, bem por aí. Exatamente. Vamos lá. É, comentário do Matheus Soares. Olá, piratas. De cara já digo que fiquei muito feliz em descobrir um podcast tão técnico da LTI. Parabéns pela iniciativa. Trabalhei muito tempo como sysadmin, mas depois sucumbi ao lado negro da força e virei um DBA ATG Oracle. Então hoje aqui na empresa tenho que pedir pro time de Linux quando preciso instalar um simples RPM, que é derrota. Mas ainda tenho minhas virtuais machines em casa. O assunto de certificações é sempre interessante. Eu mesmo estou me preparando para as da Oracle. Depois de muitos anos, criei vergonha na cara. Mas confesso que para os DBAs é um diferencial para determinadas vagas ou para quem está começando. Como eu já tenho 10 anos de experiência no banco de dados e 6 em Oracle Apps, isso acaba pesando mais. Umas dicas com relação à edição do podcast. Dá trabalho, mas tentem cortar o máximo possível o silêncio na conversa. Dá mais dinamismo. Quebrem em blocos a conversa, com uma vírgula sonora ou um simples fade entre as músicas. Também melhora a fluidez do papo. Ah, tem um podcast que mescla conteúdo relacionado à fé cristã e também cultura pop. O No Barquinho. Desculpem a carta, abraço. É, achei bacana o comentário dele, que é legal que basicamente a galera que escuta a gente é da TI, né? É, mas de diversos segmentos, cara. E eu vou escutar o podcast dele, porque eu não consigo imaginar como é que é misturar fé cristã e cultura pop. Cara, eu vi o comentário dele, né, e, cara, fui lá escutar, né? Cara, realmente é interessante, eu gostei bastante, né? Recomendo aí pra quem, né, tem interesse e tal. Ou mesmo às vezes tem algum receio, alguma coisa. Bem legal. É, conteúdo, é, o pessoal jovem e tal, não é aquele igreja bitolada, né? Do, ah, é assim desde 1500 antigamente, continua sendo, né? Mas, eu, assim, pessoal jovem, né, bem atual. Gostei bastante aí, recomendo aí pro pessoal dar uma olhada. Ah, legal. É, eu tô vendo aqui, eles já estão na edição 69, é isso? É, tem muita mais experiência que a gente já. Tu viu o assunto? Vi sim. Então fica aí a dica, ó, nobarquinho.com do nosso... E o bacana, um negócio que ele falou ali que considerava, por exemplo, ele falou, colocou que ele já tem 10 anos de experiência de banco de dados e 6 em Oracle App. Isso acaba pesando mais que certificações. Isso realmente acontece, né? Não quer dizer que quem tem certificação vai conseguir um emprego bom e que... Por exemplo, às vezes tu precisando de um DBA Oracle, tu quer saber se o cara manja, se o cara sabe, então... É, não, cara, é só a certificação que manda, né? É o que nem ele falou, às vezes quando tu tá começando na área ou tu quer entrar em uma empresa grande, tu tem que comprovar que tu tem o teu conhecimento, mas que nem no caso dele, 10 anos de experiência, ele já deve estar um know-how. É, com certeza, sim. Quem vai saber mais? É um DBA com 10 anos de atuação ou um com 1 ano de certificação? Provavelmente o cara é muito mais experiente, né? Ainda mais um DBA TG, que é mais difícil ainda, que é tipo um sysadmin também. Então, sim. Então, mexe com aqueles Oracle, hack, coisa errada, é foda. Magia, basicamente. É, na verdade é assim, né? O que você precisa mesmo, a maioria das vagas, né, quando não conhece, é comprovar que tu tem alguma experiência, conhecimento, né? Principalmente conhecimento. É, então, quem não tem, tá começando, né? Normalmente vai precisar uma certificação para provar que tem conhecimento. Quem já tá mais tempo na área aí tem experiência, né? Normalmente carteira e tal. É assim. E aí é aquele detalhe, né? O cara tem o certificado, o diploma lá, certificação e tal, mas não quer dizer que ele saiba aplicar realmente na prática, né, as coisas do dia a dia. E o ideal, por exemplo, eu acho que é o nível de programação. Mundos, né? Programação, por exemplo, quando tu sai da faculdade, beleza, tu sabe escrever os programas, né? Mas aí tu sai e realmente começa a desenvolver as coisas, tu vê que tem algumas questões que no dia a dia e tal, na prática. É, acaba mudando um pouco diferente, né? Principalmente, por exemplo, parte de banco de dados e tal. Tem 300 mil normas lá de normalização do banco de dados e tal. Mas, às vezes, na prática, tu tem que desnormalizar o banco pra ganhar desempenho. Sim. Ou seja, ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Mas o importante não é a força com que você bate, mas o quanto você aguenta apanhar e continuar de pé. Isso. É, essas dicas que ele deu em relação à edição do podcast, que é cortar silêncio, isso aí é bem importante também. Acaba ficando, até diminui o tempo do episódio, né? Às vezes o cara olha lá 1 hora. Ninguém quer ver coisa grande, né? Quer escutar. Olha que tem gente que quer ver coisa grande. Não, na verdade a gente até faz isso. A gente tenta não exagerar no corte pra também não ficar muito robótico. É, a gente vai equilibrando, pra... né? Até encontrar o nosso modelo ali. É, pra dar o tempo, né, de respirar também, né? Porque senão fica estranho. É, senão fica todo mundo falando que nem o Bob Esponja, que não respira, né? Isso. Beleza, vamos... Obrigado pelas dicas. Isso, muito obrigado, amigo. Vamos para o próximo. Próximo comentário do Emanuel. Isso aí, galera... Isso aí, galera, muito estou me preparando. Acho que ele é o Yoda. É, ele corrigiu, acho que na de baixo. É, ele fez um outro, eu vou ler o corrigido. Isso aí, galera, estou me preparando para LPIC1. Muito boas as dicas nesse podcast. Já me organizando para redobrar os estudos. Abraços. É isso aí, Emanuel. Estude. A minha história serviu de exemplo. E, Rafa, como é que você se sente servindo de exemplo para as outras pessoas? Eu me sinto foda. Comentário do José Antônio Silveira Ferreira. Boa tarde. Há 2 dias um amigo me indicou o podcast Hackingcast. Em algum episódio deles vocês foram citados. Me interessei e um dia eu escutei todos os 6 episódios. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou uma pessoa que não trabalha com informática. Sou engenheiro de meio ambiente e segurança do trabalho. Olha aí. Que massa. Porém, adoro o universo GNU Linux. Meu maior pesar foi notar que as aulas de C++ que tive na faculdade não me ensinaram nada. O professor era muito desinteressado em nossa turma. Como hobby, vivo procurando aprender algo novo. Hoje estou tentando aprender Python, porém a falta de tempo ainda dificulta muito a aprendizagem. Adorei as indicações do programa de hoje, mesmo estou escutando os podcasts no GPod. E o site alternativeto.net. Alternative 2, mano. Alternativa A. Alternative 2, tá. Eu faço cerveja em casa e encontrei um programa open source em substituição ao Beersmith. Mais uma vez, parabéns a todos. Ó, legal que ele já tá escutando pelo Gepolder, que foi um... Uma indicação nossa, né? Pô, ele faz cerveja, já gostei. Já gostei desse cara. Pô, no Fizzly tinha lá a palestra de cerveja livre. É, ele tá aprendendo Python, Dudu. A gente podia até depois responder ele ali em texto com o link lá do Python para zumbis, o curso lá que você indica sempre. É, só que comentou ali que falta um pouco de tempo, né? Então sempre é um problema pra aprender qualquer coisa. Mas, na verdade, falta tempo porque ele faz cerveja, cara. Aí ele fica bêbado, né? Ele falou que faz, não que ele bebe. É verdade, né? Não, mas em relação a aulas de programação, cara, no, dentro do meio acadêmico, tu aprende programação e tal, mas é aquele coisa assim pra tu aprender mais a lógica de programação em si, né? Porque tu vai fazer lá, o programa vai rodar e tal. Só que quando for fazer, né, alguma coisa fora disso, às vezes vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com algumas coisas, principalmente parte de segurança e tal, que às vezes dentro da área acadêmica não é tão foco, né? Como desenvolver código seguro e tal. Sim. Fazer tratamento de entradas e tal. Tem uma série de coisas que depois vai começar a piorar. Sempre pode piorar. É, tu nunca sabe o que o usuário vai digitar, né? Porque ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Não, não, aí é contra os usuários mesmo. Contra os usuários. Aí não é a vida. Pois é. Eu vou até tomar um gole aqui, peraí. Chegamos ao ponto alto da sessão de comentários, que é o comentário do Magnum, do Hackencast. Não podíamos publicar o próximo episódio sem comentário dele, né? Sim, sim, não, porque, na verdade, 90% da nossa pauta é o comentário dele, né? Então, a gente... Bom, vamos lá, o Magnum disse assim... Olá, piratas, estou batendo ponto aqui nos comentários. Excelente episódio, tirando uma ou outras incertezas que são normais ocorrerem, todos mostraram conhecimento no assunto e abordaram de uma maneira bem informativa. É que, na verdade, a gente grava e não para pra pesquisar, né? Confirmar as informações. É, durante a gravação, não. Do ponto de vista de edição, destaco que achei a equalização da música de fundo ficou melhor que da última vez. Ah, legal, cara. É um esforço que eu tive aí. Tomara. Parece que estamos acertando. Estamos acertando. Continuando aqui, tive experiência com a certificação Cisco V3.4, se não me engano. Na época que não existiam provas em português e o CCNA era de uma lapada só. E não uma mata de duas, quatro provas. Faltou apenas destacar que a prova também é 70% teórica e 30% prática. Geralmente no modelo troubleshooting. Quanto à história de poder rever a questão apenas três vezes, confirmo que o fato é verídico e me foi previamente avisado pelos instrutores da academia. Ninguém... É, pelo menos ele foi avisado, né? Ninguém vai te bater tão forte quanto a Cisco. É. lá onde eu vi o pessoal comentando, ninguém avisou nada, então. Então o cara foi prejudicado. Bom, continuando, quanto aos comentários dos episódios anteriores, gostaria direito à tréplica. 1. Shell Script. Você me convenceu. Pensando do ponto de vista de concatenamento de comandos Bash, realmente se assemelha à programação funcional. Docker, foi ganhei. Mal. Ganhou. Docker. Cara, se juntar o Dudu pra discutir com ele. Não, se juntar o Dudu pra discutir com ele, vai ser aquelas discussões infinitas, pelo jeito, cara. Quer dizer, uma discussão daquele tipo Torvalds com o Tannenbaum? Exatamente, que tá rolando há 20 anos. Religião ou futebol, qualquer coisa desse. Sim, sim. Acho que é mais fácil você chegar a uma conclusão sobre a legalização do aborto, né? Não, você chegar em qualquer pergunta pra a vida, o universo e tudo mais. Isso, se existe ou não um ser superior. Cara, tem um negócio que diz que não importa a discussão, tu vai sair perdendo. Sim, você tá então, discutindo. Cara, eu levo isso como base da minha vida. Ah, eu fico na discussão enquanto ela tá me divertindo, depois eu saio não. Também. Eu vou, sei lá, às vezes um cliente e o cara, não, porque o Windows é melhor que Linux. Ok, ah não, isso aí. Não, realmente, tem razão. A gente usa porque a gente não tem dinheiro. Cara, assim, certamente tu não vai mudar a opinião do cara. Sim, ele não vai mudar a sua. E cara. Cara, da parte do Scrum, eles até. Não sei exatamente se é do Scrum ou metodologias ágeis em geral. Mas dizem, né, tipo assim, se uma discussão demorar mais, agora não sei exatamente certo, né, 5, 10 minutos, não adianta mais discutir porque ninguém vai chegar a conclusão nenhuma. Concordo. Bom, vamos porque continuar. Se tu não conseguir convencer o outro nesse tempo, não vai convencer mais. Não vai mais convencer. Vide os debates políticos aí, né? Eu vendo os debates, eu fico com vontade de votar no Eduardo Jorge. Não, mas eu vou votar no Eduardo Jorge. Eduardão na cabeça, é isso aí. Pô, a gente não pode falar isso, cara. Nós somos figuras públicas agora, né? Não em período eleitoral, né? Não podemos influenciar. Imagina se ele ganha, vão falar que a gente elegeu o cara. São duas coisas muito prováveis. Uma, o Eduardo Jorge ganhar. Outro Piratas da Internet elegeu alguém. Daí ele vai. Vão caçar o mandato dele porque a gente falou o nome dele. E a gente vai pra cadeia. Então corta. No Brasil, né? Tudo isso no Brasil. Tudo isso no Brasil. Bom, continuando o comentário do Magnum ali, depois da meia hora de discussão. Segundo, ele falou do Docker. Foi mal, entendi errado. Achei que vocês tinham dito que containers eram a nova modinha. Realmente o Docker é a sensação do momento. E para ele estourar, só falta um front-end de gerência e administração, como o vSphere da VMware. Eu concordo aí com esse ponto de vista dele. Que na verdade do Docker ali a gente só comentou, né, a ferramenta, né, falou muito superficial de como é que é. Mas aguardem que muito em breve a gente vai fazer um episódio só sobre Docker, estamos preparando, né? E vamos lá, terceiro ponto ali, ele fala do Arch Linux. Creio que me expressei mal. O Arch não é compilado para a família x86. Ele é compilado apenas para a família i686-3264. Não utilizando gambiarras de retrocompatibilidade. Ele até pôs utilizando entre aspas. Por isso ainda temos uma otimização, entre aspas, em relação às outras distros, entre aspas, não compiladas. E nos aproximamos das distros, entre aspas, compiladas. No mais, muito obrigado pela menção ao Hackencast e aguardo minha convocação para a gravação. A menção é obrigatória e a convocação virá muito breve. Será o próximo. Exato. Bom, aí, tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o comentário do Magnum? Acho que não, a gente foi falando ali, né? Conforme ele foi pontuando. Então, vamos lá, comentário do Pedro. Só Pedro. Uhum. Parabéns, pessoal. Vocês deram boas ideias sobre certificações, principalmente para quem está começando a se aprofundar no uso de Linux. Pretendo buscar mais informações sobre as LPIs que vocês mencionaram. Por exemplo, queria também pedir um feedback de vocês sobre estratégia de inserção no mercado de trabalho. No meu caso, não sou formado em nenhuma graduação focada em tecnologias. Estava buscando certificações por conta própria. Consegui o CCNA ano passado e estava começando a estudar o CCNP. Mas vi muitos comentários dizendo que é preciso algum tipo de curso superior para conseguir emprego na área e só certificações não bastam. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Um abraço. Cara, minha opinião, eu acho que faculdade, certificação vai te ajudar em tudo. Mas é aquele negócio, não é só isso. Por exemplo, eu não sou formado e não tenho certificações. E eu trabalho na área, considero um bom emprego. A gente trabalha numa empresa de Linux de grande porte. Então, assim, cara, se tu for fazer uma experiência, demonstrar que tu sabe, tem interesse, cara, buscar, o que vai dizer você, no final das contas, entendeu? É claro que tudo isso ajuda. Às vezes tu vai pra uma empresa grande, querer trabalhar numa multinacional. Às vezes, sem tu ter um bacharel, tu não consegue nem pro processo seletivo. É só corrigindo, a gente trabalha numa empresa de Linux pequena, que atende clientes e grande porte, tá? Exato. A empresa é pequena, mas nós temos grandes clientes e uma grande responsabilidade, né? E, bom, esse comentário aí dá muito pano pra manga. Só um segundo, dois também tem bastante pra falar ali. Eu acho o seguinte, o grande questão do diploma é exatamente no caso das empresas grandes mesmo, que nem o Rafael falou. Você pega uma multinacional, pega uma HP ali, tudo, eles têm até um sistema de associação de palavras para te colocar no processo seletivo. Então, tipo, às vezes lá, se não tiver a palavra superior e cursando superior completo, cara, não chega nem na mão de um analisador o teu currículo ali, entendeu? E aí não tem, tu pode ser o ninja. Agora você pode muito bem se destacar muito numa empresa de menor porte ou médio porte, que às vezes não tem um processo tão robotizado, tão mecânico, e é uma pessoa até mais técnica que vai avaliar o teu currículo, fazer tua entrevista, que é mais ou menos o caso de onde a gente trabalha, né? Então, o que eu vejo assim é o certificado, né, do bacharel e tal, um curso superior, né, de forma geral. É importante, principalmente para passar, né, por RH, né, principalmente grande empresa e tal. Mas se você for olhar, normalmente essas vagas, os caras... Também depende um pouco, né, de qual nível, né, que tu vai entrar, né, para eles pedirem a certificação ou não. Às vezes, se for alguma coisa mais baixa, eles só pedem se esteja cursando alguma coisa, tem, né, diploma, ou esteja cursando, né, já é o suficiente ali para vaga. E, cara, mas é aquele esquema de conseguir, de certa forma, comprovar conhecimento, né? Às vezes, se tu conseguir o contato direto com a TI, né, ou alguém que te indique, é mais tranquilo, né, sem ter algum conhecimento, um diploma e tal. Mas é ver ali. E às vezes, né, tu não precisa, por exemplo, ter um bacharelado e tal, alguma coisa, né, nesse sentido na área. Eu, por exemplo, eu tenho um tecnólogo de redes de computadores e trabalho como programador. Então, eu tenho um diploma da área, com relação à área, né, de programação, que é o que eu trabalho. E fiz em 2 anos e meio, né, então um curso relativamente rápido, né, comparado a um bacharelado e tal. E, por exemplo, eu consigo passar por esse filtro, né, dos RHs. A única coisa ali é que... Às vezes, né, o pessoal do RH não tem a mínima noção, às vezes, do que eles pedem. Né? Hoje mesmo eu acabei vendo uma vaga aqui de programador. Eles pediam, por exemplo, que a pessoa tivesse um ensino médio ou algum técnico, tá? E o requisito da vaga era que o cara tivesse superior ou cursando superior. Então, tipo, não... tipo, não a própria, claro, né? A própria descrição da vaga, tipo, se contradizia, então... Ah, sim. É estranho. Bom, legal. Achei... também é você ter que ter faculdade, certificação, não sei o quê, e o salário... E entrar como estagiário, né? Não, cara, e nem só isso, assim, eu acho que algumas vagas chegam a ser até uma certa falta de respeito, cara. Você vê nesses sites grandes, tipo Infojobs, coisa e tal... Às vezes você vê lá, pô, analista de sistema sênior, pagando R$1.400 no São Paulo capital. Sei lá, cara, quem que formula isso, sabe? Que não deve nem gente se candidatar, não é possível, cara. Não, assim, dependendo, né, júnior, sênior, tal, pleno, beleza, vai variar bastante de acordo com a empresa, né, principalmente quão complexo é a infraestrutura e tal, né. Pode acabar variando, mas, pô, que tenha um salário de acordo com a função que tu vai exercer, né? Independente de qual for o nível. Pô, sênior, cara, sênior é sênior, né? Mais de 5 anos de experiência, no mínimo. Então, mas é que, tipo, depende o que que... Pra o que que é um sênior pra aquela empresa, né? Mas que seja o salário de acordo com o que a pessoa vai exercer de função, né? Concordo. Júnior, pleno e sênior? É assim que... Sim, sim. Alguns lugares têm outras terminologias, mas o padrão do mercado é isso mesmo. É o padrão dos RH, né? É, dos RH. O Júnior é o cara que está começando, Pleno é lá com uns 2, 3 anos de experiência, e Sênior acima de 5 anos, e dependendo de outros requisitos, né? Eu tenho só aqui um e-mail do amigo Fábio Alberti, que mandou pra gente. Ele fala assim: e aí, pessoal, meu nome é Fábio Alberti, sou profissional de TI, especialista em segurança da informação e utilizo Linux fazem uns bons 15 anos. Passei para elogiar o trabalho de vocês, sei o quanto é complicado preparar tal produto e está realmente muito bom. Gostaria apenas de atentar ao equilíbrio do volume entre os participantes, o que? Quem utiliza um fone comum gera um desconforto. Coloque-me à disposição para ajudá-los no que for necessário. Forte abraço e sucesso. Fábio Alberti de Florianópolis, então amigo aqui catarinense que vem acompanhando a gente. Que bacana, cara. Ver alguém tanto tempo na área e receber um incentivo desse, algo que não tem palavras. Sem dúvida. A gente fica extremamente contente de ver que a gente está ajudando as pessoas, está sendo relevante. E para um público amplo, assim, né? O pessoal às vezes que está começando conversa com a gente, o pessoal que sabe mais que a gente conversa com a gente, cara, a gente só aprende com isso, né? Show de bola. Bom, é isso daí, né? Acho que a leitura a gente finaliza por aqui. Bacana. Beleza, valeu! Valeu, galera. Falou.